da rua pode ter alegria da rua pra morar, como aquele que não te pôde ter, mas te tem nos pedaços que encontrar. Entre o povo apressado na estação, tem a felicidade de um olhar, um momento qualquer de emoção e harmonia. Madrugada se faz de clarear, mas a luz no escuro faz nascer todo o brilho da noite, seu luar. De manhã o escuro ao morrer vai nos mudar de dia e de prazer. É assim que a gente vai viver em harmonia. Harmonia. A lua ainda lá, harmonia é a rua e é você, é a luz do escuro no olhar. Que desejo tão fácil de se ter, que presente difícil de ganhar, mas é sinal do homem procurar harmonia. Harmonia. Harmonia é ver o sol nascer com o brilho da lua ainda lá. Harmonia é a rua e é você, é a luz do escuro no olhar. E desejo tão fácil de se ter, e presente difícil de ganhar, mas é sinal do homem procurar harmonia.